Bora mais um do repertório novo, Stetson Ribeiro Pernambucano. Só sucesso, hein? Bora sim, ó. Olha dentro dos meus olhos, escute bem o que eu vou te dizer. Primeiramente me perdoa, é que eu não sinto mesmo que você. Não dá mais. Não dá mais pra te enganar, porque o amor forçado fracassou. Não te passei verdade. Até salvei o teu contato com amor, mas o meu coração ele não vai te amar. Foi covardia minha, me perdoa por te machucar. Até salvei o teu contato com amor, mas o meu coração ele não vai te amar. Até viajo no teu corpo, nos braços dela é o meu lugar. Me perdoa por te machucar. Totalmente ao vivo. Bora sim, ó. Mas olha dentro dos meus olhos, escute bem o que eu vou te dizer. Primeiramente me perdoa, é que eu não sinto mesmo que você. Não dá mais pra te enganar, porque arrochando o amor forçado fracassou. Não te passei verdades. Até salvei o teu contato com amor, mas o meu coração ele não vai te amar. Foi covardia minha, me perdoa por te machucar. Até salvei o teu contato com amor, mas o meu coração ele não vai te amar. Até viajo no teu corpo, nos braços dela é o meu lugar. Perdoa por te machucar. É ao vivo.